Fala aí, galera do Mídia da Bola. Meu nome é David Nick. Meu nome é Pedro Costa. A gente está aqui para gravar o primeiro podcast do blog Mídia da Bola, www.mediadabola.blogspot.com. Lembrando também que a gente está no Twitter, www.twitter.com/mediadabola. Apresenta aí, Pedro. E aí, galera, muito boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que você estiver. Espero que goste do nosso primeiro e até o último vai acompanhar a gente. Pois é, galera, e só lembrando para apresentar aí um pouco o blog, a gente vai falar especialmente as novas contratações, novos rumores aí no mundo da bola. Ainda mais essa época, né? Final de temporada, os times do Brasil se mexendo, né? Os times também de outros países também se mexendo em busca de novos reforços. E a gente vai transmitir essas notícias para vocês em forma de podcasts, né? A gente pretende aí gravar mais ou menos uns dois podcasts por semana, se possível até mais, para deixar você sempre bem informado. Bom, então vou começar, né, Pedro, com as notícias de hoje. Hoje tá fervendo, hein? Tem muita Bora. muita novidade aí. Bom, então vou começar lá no Twitter, né, do Mídia da Bola, para você aí que tem o Twitter, quer seguir a gente para ficar sempre bem informado. Bom, www.twitter.com/mediadabola, né? O Twitter que é a nova febre do momento. Bom, começando aqui, a gente tem técnico Andrade fecha com o Flamengo por R$ 165 mil. Bom, depois de uma longa negociação, né, o Andrade chegou a pedir 5 vezes o que ele ganhava, né? Porque se não me engano, ele ganhava R$ 50 mil no Flamengo, uma coisa assim. Ele chegou a pedir 5 vezes mais o salário dele, mas aí teve aquele acordo, desacordo, não sei o quê. Aí no fim, a diretoria do Flamengo fez essa proposta e ele acabou aceitando. Foi uma boa, né, Pedro? Você acha que foi uma boa aí pro time do Flamengo e também pro Andrade? Olha, pro Flamengo foi, mas pro Andrade não, David. Porque se fosse o Luxemburgo, por exemplo, qualquer outro técnico, tipo assim, se fosse o Muricy, Luxemburgo, Celso Roth, Mano Menezes, qualquer um desses técnicos receberia muito mais. Só porque ele era interino, não, e agora ele é o técnico. Ele foi campeão brasileiro, deveria receber muito mais. Na minha opinião, uns 300 mil estava bom, de bom tamanho para ele. Bom, ele começou, né? Como é que pode, né? Ele começou como técnico interino, né? Não, técnico interino não. Ele era auxiliar técnico do técnico passado do Flamengo. Me foge aqui o nome dele agora. Cuca. Isso, Cuca. Ele era auxiliar técnico dele, ganhava R$ 8 mil, subiu, aí foi ganhando jogos, ganhando R$ 50 mil. Agora foi campeão brasileiro. Querendo 250 mil, como é que a coisa muda de figura, né? O título brasileiro que o Flamengo conseguiu se deve muito ao Andrade também. Eu acho que ele merecia também acho que a proposta dele merecia ser atendida, né? 5 vezes mais o salário dele atual. Acho que o Flamengo deu mole aí de não ter. Quer dizer, deu mole não, porque conseguiu renovar ainda, mas acho que foi um pouco de ingratidão É. aí por parte da diretoria do Flamengo. Bem, agora. Quanto àquela selvageria lá no, na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? No Couto Pereira. O time do Curitiba foi julgado ontem à tarde. O julgamento durou mais ou menos 6 horas. E o Coxa recebeu punição. E pode passar 2010 inteiro, inteiro. Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, Série B, inteira longe do Couto Pereira, né? Isso vai ser muito, muito. Vai jogar na Arena, Joinville. Não, na Arena da Baixada não tem nem como o Curitiba jogar, não, porque a Arena da Baixada é um estádio particular do Atlético Paranaense, né? O É, o maior. Arena Joinville. Ah, tá. E então acho foi uma selvageria tremenda da torcida do Curitiba, né? E o clube acabou pagando aí por essa atitude da torcida. E então tem gente também, a polícia militar de Curitiba não, do Paraná, pediu o fim das torcidas organizadas, né, no time do Curitiba, não só no time do Curitiba, mas no estado do Paraná todo. Mas eu acho que isso não vai nunca. Não é só a torcida organizada que causa esse tumulto. Então isso aí não vai adiantar nada. Mas alguma coisa a comentar aí sobre essa notícia aqui, Pedro? Não, tô de acordo. Ah, então beleza. Bom, e aqui o fato da semana, né? Chegou a estar no Trending Topics no Twitter, né? O Richarlison, após estrear seu look novo, né? O look do Ronaldinho, decidiu cortar o cabelo novamente, né? Após sofrer ameaças, pressão e preconceito, né? Isso é um absurdo, né? O cara tem direito de fazer o que quiser. Ele acabou decidindo aí. É uma decisão tomada junto com seu empresário. Ele decidiu cortar novamente o cabelo. O que você achou, Pedro? Olha, eu inclusive eu tava até lendo uma notícia dessa agora há pouco. Vou abrir, acabei de abrir aqui. Tá escrito assim: o novo cabelo de Richarlison continua gerando polêmica no São Paulo e fez com que os dirigentes tricolores lembrassem de algumas manifestações de caráter homofóbico de parte da torcida São Paulina. Preocupado com o jogador e diretor de futebol de São Paulo, João Paulo Jesus Lopes, lamentou a conduta de certos torcedores em relação ao meio-campista. Isso é uma vergonha mesmo, a própria torcida de São Paulo acha ele gay, né? Todos acham, mas isso é a forma da pessoa, independente de jogar bola ou não. Se ele for, é problema dele, né? Dos outros não. Pra mim, esse trem tem que acabar. É, não existe isso não, isso aí é puro preconceito. E agora tô vendo aqui uma notícia de agora há pouco. O dirigente do São Paulo confirma o acerto com o Marcelinho Paraíba, né? Isso Falar em mesmo. Curitiba, né? O dirigente do São Paulo aí confirma o acerto com o meio atacante do Coxa. E o Carlinhos Paraíba também tá na mira do São Paulo, né? Os dois É. Paraíba aí pode pintar no São Paulo. E também a nova contratação aí do Vasco, né? Dodô, tá? De volta aí ao time do Vasco. Thiago Martinelli também, zagueiro ex-Cruzeiro, também é do Vasco. Bom, agora vamos voltar lá pro Twitter do Mídia da Bola. Diego Souza pode ser trocado por Kleber em uma possível negociação entre Palmeiras e Cruzeiro. O time do Cruzeiro que sempre dependeu do Kleber, né? Do início ao meio, quase término dessa temporada, o time do Cruzeiro era metade era o Kleber. Mas aí o Kleber teve uns lances aí com a torcida Mancha Verde do Palmeiras, e a torcida não gostou. Então acabou criando algumas desavenças aí com a torcida. E por incrível que pareça, o Kleber entrou no jogo contra o Santos, acabou marcando o gol que classificou o Cruzeiro para a Libertadores e tirou o Palmeiras da mesma, né, da Libertadores. Curioso, mas é verdade. É uma boa negociação, né, Pedro? Uma boa troca aí de ambas as partes. É uma boa troca, mas quem vai sair perdendo é o Palmeiras, porque o Diego Souza é muito, muito melhor, mais melhor do que o Kleber. O Kleber não tem feito nada ultimamente, só o gol aí do Cruzeiro, mas o Diego Souza é muito melhor que ele. O Diego Souza também é um craque, joga muito. O Kleber também é bom, mas eu concordo com o Pedro aí. Bom, nova notícia aqui, a última que a gente deu, que o presidente do Atlético Mineiro, o Alexandre Kalil, viajou, né, para Portugal e pode fechar com o zagueiro Davi Luiz, que está no Benfica, qualquer momento, né? Isso aí, esperar. É uma boa contratação, já vi. Esse zagueiro em atividade, um bom jogador. Você acha um bom jogador, Pedro? Olha, eu nunca vi ele não, Deide, mas se você tá falando, né? Não, algumas vezes eu vi uns jogos dele pelo Campeonato Português, também pela UEFA Europa League. Ele é bom de bola, ele sabe se portar na zaga, sabe? E Revelado pela Vitória. pois é. E ele não é aquele zagueiro que quer fazer bonito. Ele é aquele jogador que faz o básico, sabe? Faz o essencial e chuta para onde o nariz está apontado. Não tem isso com ele, não. Agora, falando em zagueiro aí, ó. Atlético Paranaense cede o zagueiro Danilo ao Palmeiras por 1 milhão de euros. Grande de zagueiro esse Danilo, muito bom jogador. Surgiu aí no Palmeiras, ele é do Atlético Paranaense. Agora o Atlético Paranaense vendeu pro Palmeiras por 1 milhão de euros. E aí, o que que você achou, Pedro? Como? Repete, por favor. Sobre a notícia do Atlético Paranaense ceder o zagueiro Danilo ao Palmeiras por 1 milhão de euros. Ah, o Atlético não tem um zagueiro bom, né? Pra falar que é bom assim mesmo. Mas o Danilo ajudaria bastante o time do Atlético Paranaense. E acabei recebendo um tweet aqui que o Sport fez show novo para os outros calções. A diretoria do esporte, na tarde dessa quinta, fechou com o patrocinador aqui. Por enquanto não revelado, mas eles vão revelar um pouco mais horas. Mas do Danilo, eu acho que o Palmeiras deu foi sorte, porque disse que ia trazer o Rodrigo, São Paulo, e o Palmeiras está brigando. Ele não vem mais, vai ficar. Eu acho que o Danilo deveria permanecer no Palmeiras, ajudou bastante. A única coisa que eu não gostei do Danilo foi um carrinho que ele deu no jogador do Corinthians, que recebeu só um amarelo, porque eu não Ah, me lembro lembro. do jogador do Corinthians. O Jorge Henrique, você inclusive viu, Odete? Viu, vi, Então, sim. mas ele é um jogador, ele é um bom defensor, qualquer time queria ter um daquele. O time do Atlético Paranaense deu foi mole, porque o Pablo saiu ganhando isso aí. Pedro, só completando a informação que você deu sobre o patrocínio do time do esporte, trata-se do Microcred Banco BMG. Né, eu vi essa notícia aqui no blog do torcedor, jc3.ol.com.br, o blogueiro do Andrade Neto. Ah, tá. É, Microcred Banco BMG, o Tá patrocinador. falando no Twitter aqui que eles não podiam revelar o nome, não. Pois é, tá falando aqui o patrocinador para o calções, frente e costas do time de futebol profissional. Bom, então, Pedro deu ideia aqui. Então vamos passar pelas especulações, pelas entradas, pelas negociações aí de cada time, né? Vamos começar aqui pelo Atlético Goianiense, que ainda não tem nenhuma especulação de entrada, mas aqui tem o Elias, o Robson e o Marcão, especulados pelo Atlético Paranaense. Eu particularmente não conheço aí esses jogadores, não conheço muito bem o futebol do time do Atlético Goianiense, não posso falar muita coisa, mas preciso contratar também, né, meu filho? Porque senão não dá certo, né? É, agora é Série A, né? Agora é Série A, não é Série B mais. Tomar cuidado. Pois é. Não pode fazer igual o Santo André, né? Caiu. Bom, e agora aqui o Atlético Mineiro, né, que já tem 6 negociações concretizadas para entrada no clube e uma saída. A gente tem que um pico. Cinco, né? Cinco. Não, aí tem Ah, não, é seis. Tá o certo. Luxemburgo Desculpa. também. Bom, a gente tem aqui o Muriqui, né, atacante que jogou em 2009 pelo Avaí. Já é do Atlético Mineiro. O presidente Calil anunciou até pelo Twitter, né? Ele anuncia as contratações todas pelo Twitter. É isso, incrível isso. Foi assim com o Luxemburgo também. Além do Muriqui, a gente tem aqui o zagueiro equatoriano Jairo Campos, que estava na LDU, né, do Equador. Foi campeão sul-americano pela LDU. Temos também o Fabiano, meia que estava no Sport. Ele é do Atlético, só que estava emprestado para o Sport. Temos também o goleiro René do Barueri. Só complementando essa notícia do René do Barueri. O Aran, esse, o René foi contratado porque o Aranha, goleiro que pertence à Ponte Preta, mas que estava emprestado ao Atlético, o Aranha não renovou o contrato com o time do Galo. Então, por isso, o René foi anunciado hoje pelo Atlético. Também o Leandro, né, que estava no Vitória, lateral esquerdo, foi o primeiro reforço aí da era Luxemburgo no Atlético. Além das especulações também, tem o Lincoln, atualmente no Galatasaray. Temos também o Rafael Miranda, que é do Atlético, mas está emprestado para o Atlético Paranaense e ainda não sabe, não renovou o contrato com o Atlético Paranaense e não veio para o Atlético Mineiro. Está nesse aí, nesse vai, não vai, nesse fica, não fica. Temos também o Durval, o zagueiro do Sport, que todos os clubes querem contratar ele, mas nenhum consegue. Até hoje não entendi essa novela do Durval. Temos o Rafael Sobis, né, atacante que está aí no Al Jazira, né, time aí da Arábia. Da Arábia não, do Oriente Médio aí, eu não sei se é do Catar, não sei se é dos Emirados Árabes, sei, eu não sei. Catar. É do Catar, né? Pois é. Temos também o Andrezinho, atualmente no Internacional, meio-campo, que não renovou com o Inter, está muito perto do Atlético. E a negociação do Luxemburgo, do Vanderlei Luxemburgo, né? Já está no Atlético, foi apresentado. A grande aposta aí do Kalil. A gente teve aí o Celso Roth, né? O técnico foi dispensado. Não, também tem o Souza do Corinthians também, e o Pois é, Obina também do Flamengo. isso mesmo. O Obina e o Souza, né? O Obina do Flamengo e o Souza do Corinthians. Tem especulações também no Atlético, mas nada concreto. Bom, aí na saída aí a gente tem o Diego Tardelli e o Éder Luiz, com propostas do futebol europeu. O Diego Tardelli não sai. O Luxemburgo já deu a cartada final. Já aliviou, né, a torcida do Galo. Agora o Éder Luiz está muito próximo de sair, tá? De informações que ele vai para o Porto por 5 milhões de euros. Tem que esperar aí para ver se é verdade. O Celso Roth, né? Já foi embora. Primeiro aí que saiu para entrada do Luxemburgo. Agora no Atlético Paranaense, a gente tem especulações do Herrera, do Grêmio, além daqueles três jogadores do Atlético Goianiense, né? O Elias, o Robson e o Marcão, mas nenhum concretizado ainda. E na saída, é uma lista imensa. Vou só falar os nomes aqui, ó. Alan Bahia, Rafael Miranda, Wesley, Ney, Everton, Carlão, Wellington, Rafael Moura, Brazão, Rodrigo Tchui, Geilson, Ronaldo, Choco e Vinícius. Olha a lista de saída do Atlético Paranaense, mas Nada nada certo, né? concreto. Porque ninguém renovou. Pois é, nada concreto. Ainda ninguém renovou, ninguém, nenhum desses ainda renovou, mas nada concreto. Agora, nomes aqui, ó, muito bons de bola. Alan Bahia, muito bom de bola. O Ney, nossa, esse Ney foi um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Grande jogador. Grêmio Ita querendo, né? Pois é, Grêmio Internacional aí disputando aí. Rafael Moura, grande jogador, bom de bola. Geilson, já teve pelo Santos, bom de bola. Então, pode perder, né, galera? Os caras ficar sem clube aí é difícil, igual o Kleber Pereira, né? Kleber Pereira, que aliás, a gente esqueceu de falar, tem proposta do Atlético Mineiro também. Né, tá Tem do quase. Cruzeiro também. Pois é. Aí daqui a pouco a gente chega no Cruzeiro. Avaí. A gente tem algumas negociações que já concretas no Avaí. Fredson, né, que estava no Goiás, rescindiu o contrato com o Goiás e foi para Avaí. O Vandinho, olha, esse Vandinho é uma boa aposta do Avaí. Esse Vandinho é bom de bola, já teve no Flamengo, ele estava no Sport, é bom de bola esse atacante. Gabriel, que estava no Paraná. Zé Carlos, o goleiro, que estava no Paraná também. Agora, e o Péricles Chamusca, né, técnico, que rescindiu com o Inclusive, esse Vandinho tá com propósito do esporte, né? Não, esse Vandinho, ele era do Sport. Mas aí ele Então, já. o esporte voltou com propósito pra ele. Ah, mas agora ele já acertou com o Avaí, já tá concreto o Ah, negócio com o tá. Avaí. Tá concreto já a Bom de negociação bola com o mesmo. Avaí. Bom de Bom de bola, bola. joga fácil. Eu tenho aqui especulação em cima do Batista também, né? É meio no novo esse Batista. Ele tá no Botafogo, mas ainda não renovou com o Botafogo. Tem proposta aí do Avaí. Ele é banco do Botafogo. É. Agora quem sai. Tem jogadores muito bons aqui saindo. Muriqui no Atlético Mineiro, bom de bola esse Muriqui. Augusto foi pro Goiás, não conheço. Eduardo Martini, bom goleiro, foi pra Ponte Preta. Primeira pela segunda divisão. É difícil, né, Eduardo? Pô, que é isso? Léo Gago, meio campo, joga muito esse Léo Gago. Foi pro Vasco. Aí tem as especulações aqui. O William, que é um grande jogador também, atacante. Marquinhos, que tem propósito do Grêmio e do Palmeiras. Lembrando que o William e Marquinhos não tá com nada concretizado. E nem o Ferdinando, que tem proposta aí do Grêmio. E o Silas, né, técnico, que se transferiu para o Grêmio, revelação do campeonato. Agora. Também tem o Fabinho Capixaba, que vai sair também. É. André Turato. É, isso aí. Mirassol tá querendo o Fabinho Capixaba. Não, mas que isso, pô? Mirassol não disputa nem a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O cara Pois trocar o é. Avaí pelos Mirassol é brincadeira. Vai lá, Pedro. Fala os transferências aí do Barueri. Do Barueri. O Barueri só tem um que entrou, né? Já tá Concretizado. concretizado já. Vinícius Eutrópio. Vai ter um desmanche aí, né? O Barueri. Todo mundo falando, vai ter que mudar de cidade. Eu não entendi por É, quê. esse negócio do Barueri mudar de cidade foi uma briga do diretor do Barueri com o diretor da cidade, com o prefeito da cidade de Barueri, né? Os dois tiveram aí uma briga e o time do Barueri tá querendo se transferir para Prudente, para Presidente Prudente. Aí o nome também mudaria, né? Seria Grêmio Prudentino. Então, isso aí é uma coisa inusitada e eu nunca vi. Bom, mas tirando isso, tem as saídas do Barueri. Vai lá, Pedro. É, os que já tá certo, né? O Mascareca que vai pro Vasco. Fernandinho, São Paulo, a revelação do ano, né? Do brasileiro. O Ralf foi pro Corinthians. Thiago Humberto foi pro Internacional. O René, Atlético Mineiro, recentemente. O André Luiz, agora as especulações. O André Luiz, eles estão dando proposta pra ele pro São Paulo. O Xandão pro São Paulo também. O Everton. O Everton, que inclusive era banco, tá? O Botafogo tem que contratar. É. E o técnico que também foi embora, né? Luiz Carlos Goiano. Tá sem clube por enquanto. É. Mandaram ele embora aí. Vai lá no Botafogo. Nossa, a lista do Botafogo é grande, hein? Vai Bastante. lá no Botafogo. Olha, quem tá entrando por enquanto é só Renato Cajá do Grêmio, que Nossa. também era banco. E o Somália do Atlético Da do Rio América, Grande do do Rio Norte. Grande do Norte. América do Rio Grande do Norte. Isso. E o Herrera. O Herrera vai entrar, talvez. O Marquinhos do Palmeiras, o Williams do Palmeiras, Durval do Esporte. Durval tem todas, né? É. O Zé Carlos da Portuguesa. Portuguesa também tá jogando, colocando muitos jogadores aí. Muito bons. O Gum, principalmente, que era português, tá fazendo um bom trabalho no Fluminense. É. O Ariel do Coritiba, ele tá querendo contratar. O Nunes do Santo André, esse Nunes é bom, viu? O Nunes é bom. O Nunes é bom de bola. Bom Bastante. atacante. O Marcelo Cordeiro do Internacional. O Andrade do Sport. Nunca ouvi falar. O Andrade joga Evandro bom, da Ponte Preta. joga bem. Andrade é um bom meio-campo. E o Everton do Barueri. Agora quem sai? O Reinaldo, principal atacante do time do Botafogo. Botafogo. Ao lado do Jobson. Jobson. Jobson Jobson com Reinaldo. cocaína, né? Isso aí a gente pode deixar de É. falar. Cruzeiro ia contratar, mas desistiu. É. O Juninho, zagueiro, é o melhor praticamente do time do Melhor zagueiro Botafogo. do Brasil, Juninho. É o melhor também, né? Bastante bom. É ele que recebeu a proposta do Samsung lá da Coreia do Sul e foi, já tá concretizado, já fechou com o time de lá da Coreia do Sul e saiu. Reinaldo também foi pro Vasco. Agora as especulações são lá o Macaé tá querendo comprar. Jorge tá sem clube, vai tomar suspensão, com certeza, Ah, é, dois sim, uns anos. 2 anos. O Mikael vai pro Flamengo, lateral. O Castilho tá sem clube, goleiro. Era o principal goleiro, entrou o Gerson. Agarra muito bem o Gerson. Pra mim, o melhor goleiro do Brasil. Nossa. Agarra demais. Agora o Wellington, zagueiro, ele tá indo pro Cruzeiro. O Cruzeiro tá dando proposta aí, né? O Diego Giareta vai para Barueri. O André Lima tá sem clube. Que é isso, hein? O André Lima, André Lima e Vitor Simões. muito bom o atacante. É o Vitor Simões também. Os dois sem clubes. Ricardinho também. O Ricardinho não foi muito falado no brasileiro, não. O Jonatas. O Thiaguinho. O Batista foi pro Avaí. Vai pro Avaí, talvez. E o Renato Cabo Friense. Agora do Ceará eu queria falar, porque ó, o Ceará tem três nomes. E os três do Ceará, um ele contratou e dois ele de dois saiu do time. É. Entrou Eduardo, goleiro do Náutico, né? Ex-Náutico. E saiu o Agarra. Geraldo, que foi pro Itumbiara. O Geraldo é bom de bola, bom meio campo. E o Erivelton, zagueiro, que foi pro Sertãozinho. Só essa. Mas o time do Pequena. Ceará mesmo é muito bom. Eu particularmente acho muito bom. É. Ceará voltando aí à primeira divisão. Agora o Corinthians, né? O Corinthians, que fechou aí tentando aí mais um time galáctico, né? Já fechou aí com o Danilo, que estava no Kashima Antlers. O Roberto Carlos, do Fenerbahçe, da Turquia. O Tcheco, do Grêmio. O Yarley, do Goiás. E o Meia Ralf, do Barueri. Tentando aí pegar ainda o Leandro Castan, zagueiro do Barueri. Muito Henrique, bom, era do Galo. zagueiro do Racing Santander. Durval, tava faltando o Durval do Tá Sport. em todas. A negociação do Breno, isso aqui já foi descartada pelo André Chan, pelo André Sanches. A mesma com o Riquelme. A negociação do Breno já foi pro lixo. A do Riquelme não tô sabendo disso não. Não, o Riquelme também é descartado. O Riquelme diz que quer aposentar no Boca e não sai do Boca mais pra nenhum clube. Vai aposentar. Ou esse ano, ou o ano que vem, ou 2011. Ah, então beleza. Então é menos um galáctico pro Corinthians. Isso. E Moacir, meia do Sport, né? Tá, Corinthians aí tá tentando trazer. E o Souza já tá sem clube, o Bill tá sem clube, o Henrique tá sem clube, o Diego tá sem clube, o Marcinho tá sem clube e o jovem Dodô tá sem clube também. Isso aí é um absurdo. Todo mundo sem clube. Todo mundo sem clube, pô. Então vamos lá pro Curitiba. Ei, papelão da torcida do Curitiba, viu? Bom, já perdeu dois Isso grandes mesmo. jogadores, né? Perdeu o Marcelinho Perdeu grande, Paraíba é. pro São Paulo e o O Pedro Pedro Kemp quem? pro Cruzeiro. E tá aí, com risco de perder o Carlinhos Paraíba, também pro São Paulo. O Oriel pro Botafogo. O Demerson já tá sem clube. O Rodrigo Crasso já tá sem clube. O Jailton tá sem clube. O Thiago Gentil, o velho Thiago Gentil tá sem clube. O Rômulo tá sem clube e o Moisés tá sem clube. O Romulo que recebeu a proposta do Cruzeiro, né? Não sei se isso vai Isso. se concretizar. Agora que vamos pro Cruzeiro. Falar em Cruzeiro, vamos pro Cruzeiro, hein? Anderson. Bastante falado. Anderson Lessa e Pedro Ken já estão fechados aí com o Cruzeiro. Além do Cruzeiro estar com proposta aí em cima de Zé Roberto, né? Que vai rescindir o contrato com o Flamengo. O Lincoln. Zé Roberto já renovou o Flamengo. Renovou? Não foi pro Schalke, não? Não, renovou hoje. Ó. Zé Roberto, o Lincoln que estava no Galatasaray, que está no Galatasaray, ainda não saiu. E o McNeil Torres, meio-campo do Colo-Colo do Chile. Quem já saiu, o único que saiu do Cruzeiro foi o Gustavo, né, o Gustavo que já se concretizou. O Kleber, né, teve aquele lance lá com o Diego Souza, mas que não tem nada concretizado ainda. E eu acho que foi a maior piada aí da semana, foi o Jonathan com o propósito do Real Madrid, porque é absurdo, pô. O Real Madrid contratar um jogador no nível do Jonathan, que me desculpe aí os cruzeirenses, mas o Jonathan não joga nada. Pra mim, não joga nada. Eu achei bom de O bola. Pedro até discorda, mas eu não acho que ele tem nível pra jogar no Real Madrid nunca. E também teve aqui os quatro, né? Os três que foram. Que foram. Tiveram um contrato rescindido, né? Atirson, Andrei, Jean Carlos. Os três aí tiveram um contrato rescindido. Vai lá no Flamengo, Pedro. Então tá. O quem entra? Que vai entrar aí do time do Flamengo é o Obina, né? Que pode sair já do Flamengo daqui a uns dias, né? Porque tá com proposta de um monte de time. O Galo mesmo tá com proposta pra ele, não sei se vai aceitar. Ele foi expulso do Palmeiras por causa da briga lá com o Maurício. O Wagner Love, do Palmeiras, o Flamengo tá querendo contratar. O Kleber do Cruzeiro. Eu acho que isso, o Kleber não vem, não. Ou ele fica no Cruzeiro ou ele vai pro Palmeiras. O Mikael do Botafogo, lateral. E quem sai? Nada concretizado, nada certo ainda. Isso é só especulação. O Adriano, o Imperador. Acabei de falar do Kleber, falando gladiador. Pois é. Adriano, Imperador. Milan. Roma e West Ham com propósito pra ele. Zé Roberto, o Chaco 04. Cruzeiro e Tigres. Eu acho que ele já fechou com. Ele já renovou com o Flamengo. O Ayrton, do Benfica, o Benfica, tá dando proposta pra ele. Ayrton que é meio campo. O Everton, meio campo, futebol europeu. Não tá certo futebol ainda. O lateral Juan, futebol europeu também. E o meio Williams. futebol europeu. Pois é, agora só corrigindo aí a informação que a gente deu aí um pouco atrás. A gente foi falar de onde o Rafael Sobis jogava. O Rafael Sobis joga no Al Jazira dos Emirados Árabes. A gente falou em Catar, mas é Emirados Árabes. É, agora vamos pro Fluminense, né, Pedro? Fala aí do Fluminense. Pode falar do Fluminense. Ah, então beleza, vou falar do Fluminense. Bom, Ney, né? Tem especulações aí com o Atlético Paranaense, né? O Fluminense buscando aí o Ney, lateral do Atlético Paranaense, e o Júlio César, também lateral do Goiás, né? Essas são as duas especulações aí do Fluminense. E quem tá saindo, quem já tá sem clube, né? É o Wellington Monteiro e o Fabinho. E o Luiz Alberto, né? Wellington Monteiro e Fabinho meias e Luiz Alberto zagueiro. O Ed Carlos tem aí proposta do Benfica, né? O Radamés tem propostas. Não, o Radamés não tem propostas. O Radamés corre risco de ficar sem clube, né? O meia Radamés. E também tem aí o meia Carlos Eduardo, né? Que tem. Pode ter seu contrato rescindido aí durante a semana. O lateral Mariano, também, que ainda não renovou com o time do Fluminense, tem proposta do Toulouse, da França. O goleiro Fernando Henrique, que ainda não, também não renovou. E o atacante Fábio Neves, que esse aí eu acho que vai sair mesmo do time do Fluminense. E agora vamos pro Goiás, né? Augusto, Isso. meia do Avaí. Tá chegando aí no Goiás. E Ángel Rojas. Ángel Rojas. Do Universidade do Chile. Tá, também. Já tá no Goiás. Marcelo Cordeiro, né? Especulação aí com o Internacional. É o sonho aí. Na lateral, Goiânia. Fala aí quem sai aí, Pedro. No time Isso. do Goiás. O que já tá certo é o Yarley, Corinthians, né? Todo mundo já Isso. sabe, e o Luzmar, que foi pro craque. Olha o nome do time. Craque também de Goiás, né? Um grande rival aí do Goiás. Isso. O Júlio César tá com especulação de ir pro Fluminense ou futebol português. Nossa, um dos melhores laterais do Brasil. Joga muito esse Júlio César. O Leandro Eusébio, que é zagueiro, tá sem clube por enquanto. O Vitor, lateral. O Inter tá com proposta. O Léo Lima, talvez vai para São Paulo, eu acho que vai mesmo. O Fernandão para São Paulo, eu acho que o Fernandão não sai do Goiás, não. E o Romerito vai para o Sport, talvez. Agora do Grêmio, né, David? Isso, falo do Grêmio. Agora quem entra? O Grêmio é só um certo, que é o Silas, o técnico, né? Que já foi apresentado. E os que são só especulações que eles estão querendo contratar. Maurício do Palmeiras, Marquinhos do Avaí, Williams do Avaí. Fernandinho do Avaí, Ney do Atlético Paranaense, Hugo de São Paulo, Borges de São Paulo. O Borges deve ir O mesmo, boy porque já tá Borges concretizado. O boy já tá já tá concretizado com o certo, Grêmio. né? Isso. O Leandro do Verde Tóquio, Japão. E o Jael do Bahia. Quem sai já tá certo. O Renato Cajá, que foi Botafogo, né? E o Tcheco foi pro Corinthians, principal jogador do time do elenco aí do Grêmio. Agora que não está certo ainda. O Herrera. Tem proposta do Vasco, Santos, Botafogo e Atlético Paranaense. Mário Fernandes tem proposta do Inter de Milão, Juventus, Napoli e Barcelona. Que isso, hein? Que O time, hein? cara tá pedindo, o cara tá famoso, hein? Tá famoso. O Rever tem proposta do Lazio. O Léo, Palmeiras. Max Lopes do Werder Bremen. Souza do futebol árabe. Pereira sem clube por enquanto, né? O Júlio César sem clube. Williams, Tcheco. Diego? William Diego, Thiego. futebol japonês. O Ricardo, sem clube. E o Paulo Tuori foi pro Al Rayyan do Al-Rayyan. Isso. Agora no Isso mesmo. Guarani que estava na segunda divisão, né, tá de volta aí a primeira. Marcelo Maciel, atacante que estava no Remo, e Fabinho, lateral do Paraná, chegou aí no time do Bugre. E o atacante Kaique, né, revelação aí do time do Guarani, foi para o Vasco. No Inter, a gente tem Adriano, o atacante Adriano, que estava no Vasco, voltando aí pro Inter, chegando ao Inter. Titi, zagueiro também que estava no Vasco. Lateral, Ramon, também que estava no Vasco. Thiago Humberto, atacante do Barueri. Bom atacante, Thiago Humberto. Muriel, goleiro da Portuguesa. Também chegou aí no time do Inter. E tem especulação aí também muito forte aí em cima do Cicinho, né? Chegada do Internacional. Isso. Mas ainda não se concretizou nenhuma saída ainda no Inter. Agora vai lá no Náutico, Pedro. A lista do Náutico é grande, hein? Olha, quem entra, ninguém, né? É, quem entra ninguém, Depois mas que na quer saída. na saída, a gente tem cinco jogadores. O Eduardo, goleiro, vai pro Ceará, agarra muito esse goleiro. O Anderson Lessa, Cruzeiro. Eu não sei por que o Cruzeiro é um time de tradição desse jeito, time grande, contratando um atacante desse. Não sei não, hein? O Anderson Lessa. É, eu não conheço O o futebol El. dele. Não, eu já vi jogando. Não joga nada, não. Não joga nada. É menino novo ainda. Só lembrando aí que a gente esqueceu do Inter, a gente esqueceu do Jorge Fossati, né? Novo técnico aí do Inter. Que estava na Isso LDU, que a mesmo. gente esqueceu. Mas vai lá, continua no Náutico. O Elton, do Vitória. Ele saiu, foi pro Vitória. O Patrick saiu, foi despedido. Tá sem clube. O Patrick, aquele grandão. O Tuta, atacante, também tá sem clube. Agora do Palmeiras. Quem sai? Só tem um meia, o Gilmar, foi pro Vasco. Só isso. Ninguém entra e quem sai só ele. O Santos. Quem sai? O Emerson. Inclusive foi campeão da Copa do Mundo 2002. Pois Tá sem é. clube. Que é isso, hein? Sem clube. E foi dispensado também o Kleber Pereira, que pediu demissão e não quer jogar no Santos mais, quer ir pro outro clube. É, o Kleber Pereira falou durante a semana que onde o Luxemburgo fosse, ele ia, né? Vamos ver então se ele vai para o Atlético É, Mineiro. O Luxemburgo Luxemburgo foi foi para o pro Atlético cá. Mineiro. E tem especulação Então. forte aí em cima do Neymar, né? É, em jogar no Chelsea. É, isso Posso sair mesmo. do Eu Chelsea. acho que ele vai, né? Porque diz que o sonho dele é ir pra Europa. Ainda vai pro time desse. Pois é, fora aí a entrada do Dorival Júnior, técnico É, ali isso que chegou no mesmo. Santos. O Infelizmente, Sport. O Sport rebaixado. é grande, hein? É. Vai lá. Quem entrou foi só o técnico, né? Que Givanildo Oliveira, América. Que subiu a América da C pra B. Série B, Série C pra B. Agora quem sai? Olha a lista. Todo time rebaixado é assim, desde. É. Um monte é mandado embora. O Freire saiu, né? É, saiu. Não tá negociado ainda, não tá Não tem nenhum clube concretizado. ainda concretizado Ele não com ele. foi. O Fabiano foi pro Galo, que pertence ao Atlético Mineiro. Foi emprestado pro Sport jogar, 2009 brasileiro. Luciano Henrique é do Vitória também, foi emprestado. Voltou pro Vitória. O Kleber, do Botafogo de São Paulo, foi Botafogo de São Paulo. Fininho foi mandado embora, sem clube. Heldegrange, que é um bom jogador, era do Galo e do Sport. Aí o Vasco quis comprar, aí os dois clubes ganharam dinheiro. O Vandinho, que é atacante, foi pro Avaí. Hamilton foi mandado embora, lateral, sem clube. E o Durval, famoso Durval, né? Quatro clubes interessados no Durval. Isso mesmo. O Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo e Santos. E o Santos Goiano, né? Que foi embora, não tem clube ainda. São Paulo aí. Não, eu também tem o Péricles Chamusca ainda, que foi pro Avaí, o técnico. É, tem o Pérez Chamusca. Agora, Vamos mata falar aí do no São São... Paulo Não, aí. pode falar o São Paulo, mata aí. Então tá. É o Marcelo Paraíba, né? Que recentemente falou sobre o Curitiba lá. É. Fernandinho foi pro São Paulo. E o Bort saiu. Fechou com o Grêmio, né? Fechou com o Grêmio já. O Vasco agora que subiu. Muitas pessoas que estão entrando, muitas pessoas que estão saindo. Primeiro é o. Quem entra? O Dodô, que tava sem clube, tava fazendo seu preparo físico no Botafogo. Mascareca do Barueri, lateral. Rafael Coelho, o terceiro atacante do Brasil. Lembrando que os dois primeiros é do Atlético Mineiro, que é o Marcelo Cássio e o Diego Tardelli. Os dois vão jogar junto no ano que vem. Pois é. Eu acho que vai dar uma parceria boa. É. O Rafael Coelho foi o terceiro, acho que teve 41 gols. 41 não, desculpa, 34 gols. Vou procurar aqui. O Helder Granja foi embora, foi embora do Sport, tá chegando pro Vasco. O Léo Gago chegando ao Avaí, esse Léo Gago é bom. Mas é o Gago bom. Gustavo, do Cruzeiro, veio pra cá, pro Vasco. Ele é zagueiro. O Kaique, do Guarani, Vasco atacante. O Gilmar, veio do Palmeiras, veio pra cá, Thiago Martinelli, veio do Cerezo Osaka, veio pro Vasco. E o Wagner Mancini, que é o técnico do time do Vasco, que veio do Vitória. Foi mandado fora do Vitória, e então sem clube, o Vasco viu, né, bobo, contratou. Agora que foi mandado embora. Pode falar ali, Cedete. Vamos falar aqui dos que foram, já saíram do Vasco. Titi, zagueiro, que foi pro Internacional. Ramon, também foi pro Internacional. Atacante Adriano, também no Internacional. O Meia Elton foi pro Olympiacos da Grécia. O Wilson foi pro Madureira do Rio de Janeiro. Allan Kardec, o principal atacante do Vasco, se transferiu pro Benfica. Milton Benítez rescindiu o contrato com o Vasco. Pará também rescindiu. Morisco também rescindiu. Aloísio foi pro Bunidjocor. Homem do chiclete. E o lateral para o Paulo Sérgio foi para Portuguesa. E o técnico Dorival Júnior se transferiu para o Santos. Olha aqui, chegando ao final com Vitória, que contratou Elton do Náutico e Rafael Granja do América, do Rio Grande do Norte, além do técnico Ricardo Silva. E teve a perda apenas de Leandro, que se transferiu para o Atlético Mineiro, e de Wagner Mancini, que foi para o Vasco. Você estava falando aí dos... A gente terminando aí as especulações, as negociações. Tava falando dos artilheiros aí de 2009. O Diego Tardelli, né, teve 39 gols, foi o artilheiro da temporada. E o Marcelo Nicásio, que também se transferiu para o Atlético Mineiro. Ele é do Atlético Mineiro, só que jogou pelo Fortaleza. Teve 34. E também o Felipe, o do Goiás, também teve 34. Agora você tava falando do Rafael Coelho. O Rafael Coelho teve, deixa eu procurar aqui, 26 gols. Foi o 13º no ranking de 2009. Ah, então desculpa, rapaziada, tá ouvindo. Pois é, e a gente tem aqui grandes nomes, né? Kleber Pereira, a gente tem aqui o Marcelo Ramos, que foi o grande Marcelo Ramos, que atuou pelo Ipatinga. Tem aqui o Washington. Agora tem outros nomes aqui também. Tem o Edmundo, que transferiu do Souza da Paraíba para o Campinense da Paraíba. Se rebaixou com o Campinense da Paraíba. Tem 39 anos e fez 32 gols. Eita. Isso mesmo. Jogando bolão, né? Jogando bolão com 39 anos. Inclusive o Gilmar do Náutico, né? Que tem 29, mas foi embora. Pois é. Poderia ter sido o maior artilheiro do Brasil, né? Se não tivesse ido embora. É. Isso mesmo. Bom, galera, então, vai chegando por aqui, né, Pedro? Vamos chegando ao final aí do programa. Isso mesmo. O primeiro podcast do Mídia da Bola aí. Dá seu salve aí. Ô, oh, peraí. Tem bomba. Bomba no Twitter. Saviola é o novo atacante do Atlético. Atlético Mineiro? Isso, Saviola. Saviola? Agora, da Argentina? Isso. Agora. Há 5 minutos, Calil acaba de confirmar. twitter.com/AlexandreCalil. Saviola é o novo atacante do Atlético Mineiro. A bomba aí do dia no Twitter. Bom, a gente vai ficando por aqui, comemorando aí essa notícia do Galo, né? A gente é atleticano, né, não, Pedro? É, comemorando aí essa grande notícia aí pro Atlético, um grande atacante. Despede aí, Pedro, da galera. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast. A gente tá fazendo possível para melhorar cada vez que a gente faz. Vamos tentar fazer o máximo de podcast possível no ano, né? Na semana. Espero que vocês gostem. Pois é, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro podcast. Até mais. E se der essa semana aí, a gente volta. Ou então, semana que vem, né? Falou, galera. Até mais. I got money in the bank. Shout out what you drank. I got money in the bank. Shout out what you drank. I got money in the bank. Shout out.